Gigantes aqui do norte, estância de um povo forte. Eu amo a Amazônia e se o Pará. Sou toda marajoaria, beleza das mangueiras. Não me canso de olhar. É garantido e caprichoso tudo aqui. Museu do Índio, Rio Amazonas, Tucupi. Rio Negro e Solimões vão sempre encantar. Falando em coisa boa, me deu saudade louca de amor. Vou morrendo pra te beijar. Não dá no meira. Depois da chuva, aqui do norte,